Sezuca Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuca. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 28 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 3 de setembro de 2020. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Coronavírus, o que aprendemos até agora? Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e está comigo aqui a professora Gisele Tertuliano, do curso de Enfermagem. Tudo bem, professora Gisele? Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, obrigado pela possibilidade de participar aqui conosco no episódio de hoje. Bem, neste momento em que ainda conseguimos observar os efeitos da pandemia pelo coronavírus, o Brasil tem vivenciado uma marca bastante desoladora, uma situação de praticamente 900 mortes por dia na média diária. Acabamos nos tornando um país que mais tem mortes no mundo. Porém, também há notícias boas. Em 30 de agosto, atingimos a menor média móvel de mortes desde maio, embora o número tenha começado a subir no estado do Rio de Janeiro, entre outros estados. Falando no Rio de Janeiro, chamou bastante a atenção de todos nós as imagens recentes de praias lotadas, como se estivéssemos em plena normalidade. Pelo país, ainda é possível observar muitas aglomerações e festas, estas últimas quase sempre com seus participantes todos sem máscaras. O fato é que, entre erros e acertos, estamos aprendendo. E trazemos hoje novamente a professora Gisele, que participou lá do Sezuca Talks número 23, em março de 2020, para falarmos sobre o que mudou e o que aprendemos até agora. E eu acho que como primeira pergunta aqui, professora Gisele, e até a gente conversava um pouquinho sobre isso antes aqui na gravação, como é que está a vida das pessoas que estão trabalhando com saúde hoje, né? A gente sabia que lá em março a situação ainda estava iniciando, a pandemia estava iniciando, a gente não tinha muitos internados, né? Mas parece que hoje isso mudou e a gente vê algumas reportagens na TV e no rádio até sobre o intenso trabalho das pessoas que trabalham com saúde. Como é que está sendo isso, professora Gisele? Olha, é um trabalho árduo, né? E, na verdade, em março, nós tínhamos uma expectativa. Haviam temores também por não saber como que essa pandemia iria acometer os profissionais da saúde e todos os outros trabalhadores da saúde do Sistema Único, mais especificamente, né? E hoje nós visualizamos, então, profissionais que já adoeceram, profissionais que estão doentes, né? Profissionais que ainda não tiveram contato com o vírus, um cansaço físico e mental também, mas muita vontade de seguir adiante, né, com todas as dificuldades. E uma intensa preocupação, justamente com o que o senhor comentou agora, com essa abertura, com as pessoas indo para a rua, com as pessoas não usando máscara, com as pessoas realizando festas, jantares, almoços, churrascos, e isso impacta diretamente no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho. Parece um pouco que são muitas as causas das pessoas não cumprirem com as determinações. A gente vai ouvir logo a seguir um áudio da professora Paola do curso de psicologia, mas parece que as pessoas estão assim, pela passagem do tempo, achando que as coisas já acabaram, ou que a pandemia já acabou, mas na verdade não acabou ainda. A gente está em pleno pico, né? Daria para se dizer, com uma leve queda nas últimas semanas, mas estamos por um longo tempo num pico e as coisas parece que não estão mudando, né? Talvez seria por causa desses comportamentos. O que que a senhora acha? Com certeza, na verdade, quando as pessoas, né, saem de suas casas, né, e aí nós não estamos falando de trabalho, né, das coisas que são essenciais, nós estamos falando que as pessoas saem para passear, as pessoas estão em ambiente com várias outras pessoas sem uso de máscara, E isso faz com que num prazo em torno de 15 dias aumente o número de casos. E isso impacta diretamente nos leitos hospitalares, na capacidade humana de poder atender esses doentes. E eu não digo só na questão da internação, eu digo na questão do atendimento ambulatorial, na oferta de testes, na capacidade de fazer os testes. Porque quando as pessoas saem para a rua e elas se contaminam, elas expõem esses profissionais. Esses profissionais adoecem e nós não temos reserva técnica muitas vezes. Então, nós somos obrigados a ter que dobrar o nosso turno de trabalho, né, até apresentar uma sobrecarga de trabalho para poder dar conta do atendimento dessas pessoas. Mas esse pensamento, posso dizer assim, que de negação, vamos dizer assim, acho que a professora Paula pode explicar melhor isso depois. Ele aconteceu durante todo esse período, né, nesses últimos 6 meses, né? Porque as pessoas, durante muito tempo, elas acreditavam que não iria acontecer com elas. Depois de um período, elas notaram que os casos estavam se aproximando a pessoas muito próximas dela, amigos, vizinhos. E elas têm acompanhado ao longo desses meses a doença acontecendo na família, né? As internações, o triste desfecho do óbito dentro da família. E eu lembro que muitas vezes, dando resultado para pacientes, né, dos resultados positivos, as pessoas choravam, né, se desesperavam, mesmo estando bem clinicamente. Né? As pessoas em casa aguardando resultados, sem necessidade de internação. E as pessoas chorando, as pessoas se culpando, mas e agora? Mas eu fiz isso. Aí as pessoas começaram a lembrar o que elas tinham feito. Né? E agora tá aquele resultado positivo na mão. Então, uma preocupação também em proteger as crianças, em proteger os idosos. Mas é um contrassenso muitas vezes, assim, né? De achar que não vai acontecer comigo, mas daqui a pouco tá acontecendo comigo, tá acontecendo com alguém próximo à minha família. E eu acho que eu penso que essa questão da máscara é um reflexo disso também. Porque, a máscara está me incomodando. Mas eu sei que eu tenho que usar a máscara, porque no momento em que eu não estou usando a máscara, eu estou me expondo e estou expondo as outras pessoas, né? Claro. A senhora lembra de algum caso desses, assim, de uma pessoa que lhe falou, eu fiz tal coisa e tenho certeza que foi isso que fez eu pegar o vírus? A senhora lembra de alguma situação real, assim, de algum depoimento de um paciente? Eu lembro de um churrasco que fizeram, tinham várias pessoas da família, né? E aí nós avisamos a moça, que no caso era suspeita, que confirmou, e aí ela falou, nossa, mas eu fiz um churrasco com tantas pessoas. E com o decorrer daquela semana, com o decorrer daqueles 10 dias, começaram a surgir os casos da família que estavam naquele churrasco, né? Então, nós voltamos a conversar com ela, justamente porque ela assim, olha, eu liguei para vocês, me deram resultado, agora sim, a minha mãe, o meu pai, a minha filha estão com sintomas, né? Porque, na verdade, o que acontece, né? Falar um pouquinho para vocês, quando nós temos um caso confirmado, nós precisamos dar um prazo, mais ou menos uns 14 dias, para ver se os contatos íntimos dessa pessoa, os contatos da casa, irão produzir os anticorpos, então para poder fazer o teste rápido. Nesse meio tempo, algumas pessoas desenvolvem a doença. Então, na verdade, são dois cenários, né? O cenário daquele que vai coletar o exame do PCR, que é o método do PCR, é um exame da biologia molecular, que é o exame do cotonete, mais conhecido como cotonete. E o outro exame, que é o teste rápido, que é a gotinha de sangue. Então, no dia da agenda do teste rápido, nossa, são 3, 4, 5, 6, até 7 pessoas para um caso positivo. Que é agendado. Então, isso mostra mesmo a circulação dessas pessoas no momento em que elas estão transmitindo a doença. E que não sabiam, né? Porque muitas pessoas também têm sintomas muito leves e acham que não é COVID, e outras nem sintomas apresentam. Sim. E essas pessoas, né, professora, eu acho que isso é bem importante de se dizer, porque eu acho que a grande maioria das pessoas sabe disso, mas talvez não consigam acreditar que isso ocorre. Existem pessoas que estão assintomáticas, mas que transmitem o vírus. E isso é um grande perigo, né? Demais. A gente percebeu isso acompanhando os pacientes, acompanhando os colegas, né? Porque tem a questão, tu tem um colega positivo, tem uma normativa da Secretaria Estadual de Saúde. Eu, como trabalho na vigilância, já fiz o teste 4 vezes, né? Uhum. Nos últimos 15 dias foram 2 testagens que eu precisei fazer em função de estar com colegas positivos. Uhum. Apesar de todos os cuidados que nós temos, né? Mas a gente tem cumprido os protocolos e numa dessas aí apareceu um colega positivo que não tinha sintoma nenhum. Então, a gente se impacta também, né? Porque claro. Uma coisa você ouviu do relato de um paciente, que ele era esposo de uma profissional da saúde e ele era assintomático, ele fez o exame para descartar e deu positivo. E outra coisa é você ouvir do teu colega que está ali do teu lado, que não tinha sintoma nenhum e deu positivo, né? E uma outra questão também que altera a nossa rotina, às vezes tu faz uma pausa para tomar um café e esse café é solitário, né? É. Tu não pode dividir o espaço ali com ninguém, né? É o almoço, é o café, é a água ali e a máscara o tempo todo, porque não dá para tirar. Eu acho que esse é um dos efeitos mais impactantes, assim, pelo menos para mim, né? Acho que grande parte das pessoas, mas posso dizer para mim, que é como é doloroso a falta do contato social, né? Porque entre nós que somos professores, né? A gente sente falta uns dos outros, de ver os nossos colegas, das nossas conversas lá de corredor, né, professora? E dos alunos também, mas ao mesmo tempo dos nossos parentes, né? Eu, por exemplo, tô sem ver minha mãe desde março, assim, eu vi ela umas 3 ou 4 vezes à distância, para levar uma ou outra coisa, assim, bem de longe da janela, e era isso. E eu, às vezes, me impacto com pessoas que, muito bem intencionadas e, às vezes, muito bem informadas, que continuam fazendo algumas atividades, né, e continuam se encontrando com seus parentes idosos, e eu fico pensando, nossa, mas isso é um risco para essas pessoas também, né, porque tem toda essa questão dos assintomáticos, né. Certamente. O senhor tá certo, é triste a gente ficar longe da família, né, e ter que usar a tecnologia muitas vezes para matar a saudade, para ter pelo menos um afeto um pouquinho mais distante, mas é o melhor a se fazer, porque é muito triste também, por exemplo, como aconteceu comigo uma vez, e que a gente também precisa confirmar a ocorrência dos óbitos, né? Porque tem toda essa questão epidemiológica da divulgação dos casos, e quem faz averiguação para saber se de fato aquele óbito ocorreu, se aonde que aquela pessoa morava, em que cidade ela morava, são as pessoas que estão ali diretamente dentro das secretarias municipais de saúde. E é muito triste ouvir o relato dos familiares. Sim. É mais triste ainda, por exemplo, para os nossos colegas que fazem os testes rápidos depois nessas pessoas, dias depois do óbito, né? E aí de tu ter que ter um momento de escuta qualificada, né? Porque essa pessoa está em luto. Sim. Então, nesse momento, a gente para para pensar que não é brincadeira, né? E as pessoas não se dão conta, né? As pessoas não acreditam, né? E deixa a gente exaurido mesmo, né? Isso, claro, eu imagino. É um tipo de trabalho que eu acho que um dos efeitos que a gente vai ter que tratar ao longo de pós-pandemia vai ser também com a saúde mental dos profissionais médicos, né? Na área médica, né? Que estão assim, que além de serem verdadeiros heróis, eles estão muito exauridos, né, professora? E isso eu sei que é triste, em geral, né, os nossos episódios aqui são mais leves, mas eu acho que a gente precisa dizer isso para as pessoas que estão nos ouvindo, e isso que a senhora falou, não é brincadeira, né? Ainda não acabou, eu sei que é difícil, mas ainda não acabou, então a gente precisa ficar muito atento a tudo isso que vem acontecendo, né? Professor, eu queria lhe perguntar ainda, e essa é uma outra questão que também me chama muito a atenção, sobretudo nas redes sociais, né? A gente vê muitas fotos assim, de pessoas bem jovens, né? Jovens mesmo, adolescentes até, que começam já a postar fotos de reuniões, de festas, né? Com amigos. Dia desses vi uma reunião numa rede social assim, de aproximadamente, sei lá, tinha 20 e poucas pessoas em uma reunião, todas juntinhas numa foto, assim. Os jovens estão imunes aos efeitos do vírus e, sobretudo, eles estão imunes a consequências mais graves? Ou isso não é verdade? Não são tão suscetíveis quanto os mais idosos, né? Quanto as crianças, né? Uhum. Muitas vezes esses jovens não apresentam sintomas, vão para a festa e levam a doença para dentro da sua casa, né? E acabam expondo seus pais, né? Seus avós, suas avós, os outros irmãos. Tanto que a gente vê famílias todas, né? Todas as pessoas da família positivas, né? Uhum. Alguns com maiores complicações, outros com sintomas leves, uhum. Mas não estão imunes, não, de forma alguma. Claro. Não estão, precisam se cuidar tanto quanto. Uhum. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, professora, que é... A gente vê, como a senhora muito bem colocou, muitas, talvez a grande maioria das pessoas não vão desenvolver efeitos, né, mais graves, mas isso não significa que elas não devam se cuidar, até porque nós não sabemos, né, acho que a medicina ainda não foi, a gente sabe das comorbidades, enfim, e que pessoas são mais suscetíveis a terem efeitos graves, mas é uma loteria, né, com efeito negativo, porque nós não sabemos qual pessoa, mesmo jovem, mesmo muito saudável, nós não sabemos quais pessoas que vão desenvolver esses efeitos negativos, né? E uma das formas de lidar com isso, a gente sabe, é as pessoas ficarem hospitalizadas e entubadas, né? Como é que funciona uma intubação, assim, assim, o fato de uma pessoa ficar 10, 15, 20 dias numa UTI entubada, isso tem repercussões futuras na vida dela ou ela vai sair, vai se curar completamente, vai levar uma vida absolutamente normal? Depende muito do histórico dessa pessoa, né? Se ele tem uma doença anterior, uma doença pregressa, a questão do tempo da intubação, se ele adquiriu infecção hospitalar nesse período, que isso é um outro problema, né? Ah, sim. Esse tempo de hospitalização, as consequências, né? Então, toda a questão da reabilitação dele pós-intubação também, uhum, é o que vai determinar, né, a qualidade de vida que ele terá depois. Uhum. Então, muito ainda a ser descoberto em relação às consequências para cada um desses grupos, né? Uhum. É algo muito individual para cada pessoa, e também não só do ponto de vista físico, mas psicológico também, de todas as sequelas, né, que virão. Dizer que essa pessoa não terá sequela nenhuma, acho que só o tempo poderá dizer, né? E a importância também da estrutura do serviço de saúde estar preparado para poder também reavaliar essa pessoa ao longo do tempo e saber como que ela vai se recuperar, né, dessa infecção. A gente tem visto aí também as síndromes, né, que ocorrem com as crianças, então, muitos estudos, né, a serem implementados para descobrir as consequências de fato dessa doença, que não se sabe tudo ainda. Claro, claro. Eu tive um caso de um amigo que ficou 40 dias hospitalizado, e quando ele saiu, imagina você ficar 40 dias deitado e entubado, né, ele não conseguia andar, ele não conseguia respirar direito, então ele está tendo que fazer sessões de fisioterapia, ele não está conseguindo realizar atividades porque perdeu muita capacidade pulmonar, então ficou assim com sequelas muito sobreviveu, né, mas ficou com sequelas assim bem importantes, relevantes, no sentido de bem sérias, né, e isso eu acho que também precisa ser dito, assim, porque além do risco de morte, né, você tem todo o risco de, e até a depender da evolução da doença, não encontrar o atendimento, isso que é o pior, né, é que como a gente, né. Sim, com a questão da superlotação dos, claro, hospitais, ou daqui a pouco tu conseguir um leito na central de regulação longe da tua casa, né. Uhum. Apesar de que eu tenho ouvido relatos, né, por ter colegas de trabalho que estão internados e saber que os médicos têm ligado para os familiares diariamente dando notícias, né. Uhum. E por outro lado, quando você escuta um familiar que tem um ente internado, do quanto que é triste você não poder visitar, né? Isso é um outro sofrimento. Ah, é verdade. Né? E eu conversando com um colega semana passada, ele contando que a mãe dele estava entubada. Uhum. Aí foi extubada, estava bem, fez uma videochamada, conversou com a família toda, né? E dias depois ela faleceu. Então, então também, né, a gente ficou ouvindo essas histórias todas e aí é um sentimento, às vezes, de impotência também, né? Mas assim... Uhum. Todo mundo pode fazer a sua parte. Acho que o mais importante disso tudo é que a gente pode evitar, né? A gente precisa se cuidar. Claro. As pessoas precisam trabalhar, precisam, mas vamos cuidar, vamos lavar as mãos, vamos usar máscara, uhum. vamos usar o álcool gel, né? Não, não... Esses dias, assim, as pessoas fumam, né? Uhum. Aí vão fumar de rodinha, sabe? Poxa! Sim. Então, assim, fumar já é complicado para a saúde. Sim. Em tempos de Covid, então, já que assim, vamos reduzir dano, então, né? Então, claro. Então, fume sozinho. Sem dúvida. Por exemplo, né? É, sim, sim. É, não fume, mas se não conseguir não fumar, fume sozinho, né? É. É. Professora, eu queria lhe convidar também, eu pedi para a professora Paola Barbosa, que é a nossa coordenadora do curso de psicologia e professora também do curso de psicologia, e eu mandei para ela uma pergunta que era, assim, na perspectiva da psicologia, por que que muitas pessoas não seguem as orientações das autoridades, as orientações médicas, e eu gostaria de lhe convidar também para ouvir esse áudio dela. E também para ver, né, ouvir um pouco aqui qual a resposta a isso numa perspectiva da psicologia. Eu vou tocar para nós aqui agora, tá? Por que as pessoas se expõem tanto durante esse momento de pandemia? A gente consegue pensar em muitos motivos para as pessoas se exporem ou usarem de estratégias inadequadas para lidar com o caos que a gente está vivendo dessa pandemia, como sair sem máscara, ou descumprir regras de isolamento, ou não seguir orientações de não ir a um parque, a uma praia, por exemplo, né? E esses motivos variam tanto quanto nós somos diferentes, né? Mas variam tanto da ignorância até a falta de respeito, até dificuldades psíquicas, né? Então, se a gente pode pensar em algumas hipóteses aqui, a gente pode pensar que algumas pessoas simplesmente não acreditam na gravidade do problema, né? A gente tem, e isso acontece não só aqui no Brasil, mas em diversos espaços, em diversos países, né? Aqui no Brasil, especificamente, a gente teve dificuldade, né, de que a luta contra a pandemia ela foi também contaminada por disputas políticas que a gente está vivenciando, por uma excessividade de extremos, né? Então, se você acredita nisso, obviamente você não acredita naquilo e você não segue e etc, né? Esse acirramento dos processos, assim como uma dificuldade muito grande dos nossos níveis de controle político, né? Em termos de município, estado e federação, de se alinharem com um discurso único, né? A gente tem discursos muito discrepantes, né? Tanto discursos que dizem, né, precisamos ficar todo mundo isolado e que depois viram, ok, precisamos ficar isolado, mas vamos abrir shopping, até políticos que seguem dizendo que isso não é grave, que é apenas uma gripezinha, né? Essa disputa política em torno do processo e essa confusão de informações levam muitas pessoas a acreditar que o que está acontecendo não é realmente grave, por isso não precisam abrir mão de saídas ou de decisões ou, né, de serem controlados, vamos pensar entre aspas, né, para se cuidarem, né? Essas pessoas também têm a tendência de não seguir ou não acreditar nos meios de comunicação porque acreditam que eles estão sendo enviesados pelo outro tipo de força política que é contra o que eles pensam, né? Isso é muito complicado. Um outro aspecto que também leva as pessoas a não acreditarem, não é exatamente não acreditar, mas é uma banalização que acontece desse processo por conta do tempo, né, e do número de pessoas. Isso é muito comum em processos como que a gente está vivendo de pandemias, mas também em processos de guerra, né, guerra civil, violência constante, né, a gente tem uma tendência de nos proteger psicamente de um sofrimento muito intenso e muito longo, fingindo que ele não acontece mais, né? Isso a gente vai perceber isso. Então, a gente se afeta muito mais com a queda de um avião que mata 200 pessoas num dia do que hoje, depois de 4, 5 meses, com uma média de mortos em torno de 1.000 mortos por dia, né? Essa repetição do número de afetados tende, infelizmente, a banalizar o processo e a gente tende a esquecer a importância de seguir essas orientações e continuar, né, em quarentena ou tentando tomar cuidados, né? Então, de uma forma geral, não seguir essas orientações pode ter a ver com o processo de tentar negar a situação, meio se eu não vejo, não vai acontecer, né? A gente também percebe outras pessoas que estão numa briga, às vezes consciente, né, dizendo sobre isso, às vezes sem perceber, né, uma briga por autonomia, né? Eles entendem a necessidade de seguir essas regras como um roubo do seu processo de decisão, né? Então, é o outro que me manda usar a máscara, é o outro que decide que eu não posso sair para um restaurante ou que eu não posso ir à festa que eu quero. E esse roubo, entre aspas, da autonomia me faz burlar a regra e me faz brigar com a regra. Agora, uma coisa interessante que a gente poderia estar fazendo em termos de país era do quanto que numa discussão de saúde pública a gente não pode pensar que o meu direito individual se sobrepõe à segurança de todos, né? A gente precisaria estar retomando uma discussão da importância de eu pensar no coletivo, né? Então eu vou deixar de fazer coisas não só porque eu vou me colocar em risco, mas porque mesmo que eu não esteja em tanto risco, mas eu vou colocar outras pessoas em risco, né? Que é o que acontece hoje na Europa, de você ter uma contaminação de pessoas jovens que são assintomáticas, mas que acabam passando a doença para outras pessoas, e isso se configura de uma forma mais grave para essas outras pessoas, como idosos, por exemplo, né? Essa importância do respeito, do cuidado com o coletivo é algo que, infelizmente, a gente falha nesse momento. E finalmente, a gente precisa só refletir para tentar entender isso, não justificar, mas para tentar entender de que nem sempre todas as pessoas têm muitas estratégias psíquicas para lidar com o sofrimento, seja de seguidas perdas que a gente tem vivenciado, né? De perda de liberdade, perda econômica, perda de trabalho, perda de pessoas, e todas essas perdas, elas são muito importantes de uma forma geral. Também a gente tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades psíquicas ou poucas habilidades psíquicas para lidar com o isolamento, com a solidão, com os problemas de relacionamento que já existiam, né? No casamento, com os filhos, etc., né? Pensar isso somado a uma sobrecarga psíquica, né? Muitos de nós ou não estão trabalhando ou se estão sobrecarregados nos seus trabalhos, né? Então, todo um acúmulo de estresse que leva muitas vezes a gente a tomar decisões impensadas, como, ai, tô de saco cheio, não quero isso mais, né? E vou eu pro parque, né? Como se eu fosse sozinho pro parque. Não, mas só eu que vou pro parque. Só que todo mundo teve essa mesma ideia, porque todo mundo tá cansado desse processo já há meses, né? Então, nos leva a pensar que a gente precisaria trabalhar um pouco mais de forma coletiva, tendo espaços de acolhimento a essas dores individuais nos espaços de trabalho, nos espaços públicos, etc., para que a gente tivesse estruturas melhores para dar conta desse sofrimento por mais tempo. Perfeito, então vimos aqui o áudio da professora Paola, coordenadora do curso de psicologia, e eu acho que ela destaca, entre tantas coisas interessantes que ela falou aqui, né, professora Gisele, é a questão da proteção do outro, né, que eu acho que algumas pessoas às vezes se esquecem, como o uso da máscara vai proteger a quem usa, né, de eventuais infecções, mas também vai proteger as outras pessoas que convivem com aquela pessoa, que eventualmente pode estar contaminada, não sabe, e eventualmente pode ser um vetor de transmissão, né? Daí mais uma importância do uso correto da máscara, né? Eu acredito que quando, por exemplo, a gente estuda a questão de resposta social à doença, né, na área das ciências sociais, a gente sabe que ao longo da história algumas doenças causam maior temor na população, né, de uma forma geral. E o Covid, no início, parecia que iria causar esse temor, né? Da forma que ele chegou, de toda a mobilização nos vários contextos da sociedade. Mas ao longo dos meses, né, eu tenho notado que parece que esse temor diminuiu, infelizmente. Não quer dizer que a vida não tem que voltar ao normal, mas nós precisamos de cuidado, nós não temos uma vacina ainda, né? Claro, claro. Então, não dá para as pessoas acharem que as coisas voltaram ao normal, como nós já falamos, e esquecer das repercussões e do impacto que isso pode causar na vida de todos nós. Uhum. Então, essa questão da consciência do coletivo, né, de cuidar do outro, só está faltando a gente aprender essa lição ainda. Uhum. Uhum. Né, das várias lições que o Covid tem nos ensinado, está faltando ainda nós aprendermos, nós mudarmos os nossos hábitos em relação à questão da solidariedade. De fato, né? Não é só atual entrar na rede social e ver que fulano e beltrano ajudou. Não, não, nós não estamos falando disso, estamos falando de pequenas atitudes no dia a dia. Sabe, assim, ó, estou aqui no meu prédio, né? Preciso descer para ir para o trabalho. Preciso entrar 3, 4 pessoas no elevador, aguarda. Uhum. Né? Para quê? Mesmo de máscara, né? Então, assim, são coisas no dia a dia que você pode alterar os seus hábitos. Se eu estou desconfiado, que eu estou com, sei lá, com o princípio de um resfriado, uma gripe, vamos ter mais cautela, vamos passar por uma avaliação. Não vou ficar achando, supondo que é algo leve, e aí continuar indo ao trabalho e expondo outras pessoas. Daqui a pouco é coronavírus. E eu tenho relatos disso, né? Que a pessoa achou que não era, aí na vida das dúvidas foi de se testar e era. E aí já tinha exposto as pessoas. Então, aprender com a lição da solidariedade, do respeito mútuo, do compromisso, a gente está precisando evoluir nesse quesito ainda, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E são coisas que a gente pode lembrar com educação, com respeito no dia a dia. Foi no supermercado final de semana. Uhum. Não gosto, eu tenho procurado horários de menor movimento, né? Sim. E aí tava ali no hortifruti, tinha uma senhora de máscara, mas com o nariz exposto, né? É. Eu disse, senhora, vamos cobrir o nariz? Ah, você falou? Eu falei, educadamente falei, e ela cobriu o nariz, né? Aham. É o mesmo caso na escada rolante. Tem que dar mais ou menos uns 5 degraus de distância, né, entre uma pessoa e outra. Uhum. Aí, e é uma coisa que você precisa se policiar, né? Claro. A gente não estava acostumado com isso. A gente não está acostumado com o uso da máscara, nós estamos acostumados com o distanciamento. Mas é um exercício que a gente precisa se propor a fazer se a gente quer continuar bem, vivo, com saúde e tendo as pessoas que a gente ama do nosso lado. Claro, sem dúvida, professora, sem dúvida. Eu gostaria, então, de agradecer a participação mais uma vez aqui da nossa querida amiga e colega, a professora Gisele Tertuliano, do curso de enfermagem, uma pessoa, uma profissional que está na linha de frente do combate da Covid, além de professora do Sezuca, também atuando diretamente nessa área. A professora Gisele arranjou um tempinho na sua rotina muito atribulada, né, professora? Para vir aqui falar um pouquinho conosco, dar essa mensagem. Eu espero, professora, que da próxima vez que a gente volte a falar aqui, a gente venha com uma notícia melhor, que as coisas já estejam melhores. E eu deixo aí uns últimos minutinhos aí para você colocar a sua mensagem final, enfim, se despedir aí do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer o convite, professor Guilherme, e deixar um abraço, então, né, para a comunidade da Sezuca. Pelos colegas que durante esse tempo todo estiveram do nosso lado, nos apoiando numa palavra de incentivo, perguntando como é que você está, né? As pessoas, uma ou outra, né, mandava uma mensagem para perguntar, né, como as coisas estão, e em especial para as alunas do curso e para os alunos do curso de enfermagem, claro, né? Claro, muitos claro. Deles são técnicos de enfermagem, são auxiliares de enfermagem, estão na linha de frente também. Para os alunos que já se formaram, que conseguiram concluir o curso e já estão trabalhando, estão aí na linha de frente também. E para as meninas lá que estiveram do nosso lado desde março, nos estágios, né? Uhum. Nós tivemos uma pausa, mas voltamos com algumas restrições, mas tivemos o apoio também das alunas e um agradecimento especial a todas elas e que não só a enfermagem, mas que todos os profissionais são extremamente importantes, porque nós precisamos de uma nova sociedade a partir desse momento e cada um de nós é importante nessa contribuição. Claro, e eu vou mais além, professora. Eu posso dizer que, como eu lhe conheço e como a gente já, enfim, já conversou, já tivemos diversas atividades lá no Sesuca, eu tenho certeza que o curso de enfermagem está com a sua participação, e claro, de todos os outros professores, evidentemente, mas com a sua participação também, eles são muito bem liderados aí por uma pessoa que tem, enfim, não só um carinho pela profissão, mas também uma pessoa que sabe tanto assim, e a gente consegue ver pelo seu depoimento aqui hoje, seu envolvimento com a profissão. Então eles estão em ótimas mãos. Obrigada, muito obrigada. Então agradecemos a todos que nos escutaram até aqui, agradecemos a professora Gisele Tertuliano, do curso de enfermagem, também a professora Paola Barbosa, que nos encaminhou o áudio aqui que ouvimos no episódio de hoje, e nos encontraremos agora no próximo episódio do Sesuca Talks. Até lá.